Fala, bandidagem, beleza? É a Lívia que tá falando. Bom, queria agradecer por esse 5 mil inscritos, isso é muito importante pro grupo. Então parabéns a todos nós, porque se não fossem vocês e a gente também, né? Não seria possível isso. Então, brigadão, continuem praticando, postando seus desenhos, que adoramos elogiá-los e dar dica pra vocês sempre que possível, falou? Brigadão, hein? Beijão pra vocês. Tchau. Fala, galera. Bom, aqui é o Paulo Sérgio. Como vocês viram aí, ouviram, né? A nossa DM Lívia já disse tudo. E eu também estou passando aqui para agradecer a vocês, tá? Por estar aqui no nosso grupo praticando. Bom, já passamos dos 5 mil membros e estamos muito felizes por vocês apostarem no nosso grupo. E dá gosto de acompanhar a evolução dos desenhos de vocês. E obrigado mais uma vez por participarem dos nossos desafios. O semanal do desenho das vampiras está um sucesso. Quem não fez, faz que não dá tempo, tá? Tem o link no começo do grupo. Valeu, gente! The color.